acho que é o símbolo dessa cidade. Conseguir regenerar a Baía de Guanabara, além do fato em si, poderia ser tão simbólico para a cidade mesmo, para o Brasil, que realmente seria o começo de uma nova... Porque há 10 anos que estou aqui que eu ouço falar de Baía de Guanabara, vamos despoluir, agora veio a Copa, vamos despoluir a Bahia. Agora com a Olimpíada, vamos despoluir a Bahia. E todas as coisas mais mirabolantes, mas o mais básico, que é ter que as pessoas que moram nos municípios tenham uma coleta do esgoto regular, não é feito. E a única solução que agora estão tendo é privatizar a SEDAE, como se isso fosse a solução. Então, de novo, parece aquela pergunta, pode ser feito. Eu acho que não precisa de nenhum milagre. Tem receitas fácil de aplicar, em outros países funcionaram. Mas aqui tem um problema que se chama classe política. Quem não tem vontade de fazer isso. Basicamente, é isso, não é? Tem uma questão de educação, mas a educação você consegue. Você consegue. Esse é o mais fácil. É o mais fácil. O problema não é isso. Sobretudo quem, como vocês, trabalha como nós, diretamente na educação, sabe que tem um poder de transformação muito grande em tempo curto. Até em tempo curto, né? Mudar os hábitos. Mas é a questão política que é a parte mais difícil. Não tem projeto para despoluir a Baía de Guanabara. Não, não tem. Em outros países, geralmente, são os moradores que começam uma mudança. Sim. E a prefeitura entra. Vai atrás. Sim. Tem países onde começa de cima e países onde vem de baixo, exatamente. Mas esses moradores elegeram aqueles políticos, me entendeu? Eu acho que são muito parecidos, muito... E o impacto de uma Bahia limpa aqui lá fora, você acha que teria alguma... Lá fora você diz... Na Europa, em outros... É, a verdade é que isso tem um encanto tão grande que as pessoas imaginam que está limpa. Quem não visita não consegue enxergar, porque e mesmo vindo aqui, e você olha, você não percebe isso. É tão... O Rio de Janeiro é isso. Você olha e é maravilhoso. Você sobra o Pão de Açúcar, pô, é fantástico. E mesmo com a contaminação na mureta, você está lá, o cara está lá, come, vê a sua sujeira, mas a beleza é tão marcante, né? Que o Rio de Janeiro tem essa capacidade de se regenerar. Hoje está sujo, mas amanhã eu reconheço que está, desde nos últimos 10 anos, está bem mais limpa. Eu que remo aqui, que estou aqui, estava bem pior 10 anos atrás. Eu acho que estava pior, com certeza. Tem mais consciência e, de fato, sobretudo nessa área, o esgoto está mais filtrado. Claro, Botafogo não, mas na Urcaci, Flamengo Cia. Então, acredito, e os dados dizem que está mais limpa, né? Então, claro, alguma coisa está mudando. Claro, tem uma Bahia limpa, uma Bahia de cidade limpa, apta. Imagina a praia de Botafogo apta para banho. Ou a praia do Flamengo totalmente apta para banho.